612. Azul 4209 para o localizador, esquerda 130, chama estabilizado. Esquerda para o 130, chamará estabilizado, azul 4209. Estabilizado no lock. Santa 9907, a número 2 em aproximação, informarei pista livre. Ciente, aguardando pista livre, então. Voo no 604, subindo ao 350, chama Recife, 12545, câmbio. Chama Recife, 12545, boa noite. Boa. A direita, ou seja, chama o 3424. 209, estabilizado o localizador. 4209 está agora 6 milhas para o externo em aproximação, vamos reduzir, chegar o trem, chama a torre. 118612, câmbio. 6 torre Salvador, 118, decimal 6, azul 4209, pelo lado. Certo. Total 9907, pouso autorizado no 0, vento no 40 graus, 109. Pouso autorizado no 0, total 9907. Salvador, boa noite, eu sou 4209, estabilizado e elétrico. Boa, no 076. Gol, 1076, este é o controle Salvador. Meu cordial, vamos ajustar agora. 1020, descer para 2000, rua direto Duna, pro ILS. Ok, 2000, com 1020, Duna. Rubicono 889, chame Recife, frequência 125, Ana. Recife 25, Ana, 889, Ana. Direita na sua escuta, Alfa Kilo, Pati 3, Total 990. Valoro, 647, portão 8, puxa e direcionamento. 6747, portão 08, autorizado, chama táxi. Tomara para táxi, 747. Request, Guarulhos. Roger, Tower 1186. Você já estava preocupado, achando que o radar estava me dando informação errada já. Não, tá, fica tranquilo. E Omgate, 04, with you. Request, Guarulhos. Azul 1409, pouso autorizado no 0, vento 140 graus, 129. Autorizado pouso, pista no 0, azul 4209. China 6313, ready, copy. Affirm, ready, copy. China 6313, cleared Guarulhos, flight level 360, via uppers 116. Departure, runway 10, left, right turn, correction, right turn. Dial departure, Leda and then bridge. Departure control 120.8 and SCOC 5141. Roger, we are clear to Guarulhos level 360, departure 1810, up departure turn right, all numbers 016. Dial Leda bridge, our departure and our frequency control 1208 and our SCOC will be 5451 Ocean 6313. 51 and 41. 5441 Ocean 6313. No sir, 5141. SCOC 5141. Roger, repeat again, 5141. Exactly. Coming ready for setup and push. I will contact when ready for start Ocean 6141. 31. 6313. 6313. 209, solo 28, direita na minha escuta. Alfa, chamando a Juliette. Livrando direita, Alfa, chamará na Juliette, 4209. Web 6747 está pronto para ataque com 177 a bordo, 4 horas de autonomia, olhando com o fim. 747, táxi parte 1 no Índia Alfa, pouso espera do 10 Torre, 198, corrigindo, a bordo está pronta, altimetro 0020. Índia e Alfa, no ponto espera, reportará pronto nessa mesma frequência, 10020, altimetro 6747. Salvador, bom vento, Rio 5972, com a informação Zulu, descendo para 1.60. Rio 5972, este é o controle Salvador, meu cordial. BOF 5000 com 1020 autorizado. BOF 5000, 1020, Rio 5972. 1409, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 1409. Uno 076, está autorizado, aproximação ILS. Ok, ciente, chamada área estabilizada. É 747, a linha decola no 0, vento 140 graus no 39. A linha decola, M6747. Colocou 34, controle 1208, obrigado. E o 5972? Prossiga. Uma chamada em 12345. Controle Banner 547, 67, não, 67, 47, galera. 747 controle, está em contato radar após 2000, leia da linha da Bridge. Leia da linha da Bridge, obrigado. 5972, 11.000, reautorizado para 2.000 pés. Reautorizado 2.000, Rio 5972. Positivo, direto Duna. Direto Duna, 5972. Uno 076, Duna, localizador em aproximação. Reduz o check trem, chame a torre. 118B. 18B, obrigado. Torre Salvador, boa noite, eu vou 1076, estabilizado no INS. Duas milhas, o externo e baixo trabalho. Já pouso autorizado no zero, vento 1 faz 0 graus, 129. Livre pouso, gol 1076. Poderia coordenar a bridge pro 47? Posso sim, anotei a solicitação, vamos aguardar um pouquinho. Obrigado. Web 47, bridge autorizado. Bom bridge, 6747, grato. Direita, na minha escuta, Alfa, chamante da Juliette. Na sua escuta, Alfa, da Juliette, 076. 5972, passa a Bahia de Aratu. Vamos iniciar a redução para aproximação, cheque pré-pouso. Dentro em breve vai curvar à esquerda para interceptar a final. Rio 5972. Ciente, Rio 5972. Taxa China 6313, Campo Pompeu Beijo 135. Autonomia de 4 horas, alternando o galeão. É 135 ou 35? 135, lembre. D3 no 3, taxa direita, Índia, chamando a ponte de espera da 90, altímetro 0020. A direita no 020, 63 no 3. Salvador, Factoria 2224. 2224, Juazeiro, 1 minuto a cópia. Nossa escuta. 2224, copia. Escuta, Deus. 224, autorizado Juazeiro, 350, preso 19, decola da 10, curva esquerda, mão frote, controle 1208, transponder 5144. Autorizado 350, Juazeiro, veio preso 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Frost 208, 5144, seu ponto. 2224, correto, chama para o estacionamento. Uma frequência da torre? É 11862, essa mesmo. Tá, 26. Tá no ponto de espera, meu amor. Espera aí, minha 3. Sim, minha 3, não tem o ponto de espera, não, 0. Matei. Ponte de acionamento, passei 224. Autorizado, 224, chama SAS. Tá. 26. 5972. Gol no 076, Alfa Juliette 02, portão. Alfa Juliette 02. Torre, muito boa noite, é o Rio 5972. Estabilizado em Elias da 10, contra embaixada trabalho. Rio 5972, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 4, 9. Autorizado, pouso, Rio 5972. 6313, ali mantém 1-0. Mantém 1-0, 6313. Salvador, passageiro 224 pro táxi, com 29 a bordo, 3 horas e 50, treinando Fortaleza. Alternativa? Fortaleza. Sim, está autorizado parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama pronto, metrô 1-0, 2-0. Afirmativo, livre táxi, Índia Alfa, chama no ponto de espera pronto, 224. Rio 5972, solo 47, táxi autorizado Alfa, Kilo, pátio 3, remota 08 do pátio 3. Remota 08 do pátio 3. Funcionário 6313, decolagem autorizada 1-0, 0140 graus, Rio 59. Iniciando 1-0-63, 1-3. Rio 5972, não escuta? Não chega. 1-2-3-4. Número 6313, decolou os 49, controle 208. 08, 6313. Boa noite, Oceano 6303, transferência, saída da EL. Oceano 313, controle, contato radar, pós 2000, direto Leda, Leda Bridge, câmbio. Pós 2000, Leda, Leda Bridge, 6313, obrigado. Passarei 2224, chega a falta. 2224, a linha decola 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-5-9. A linha decola, 2224.